no instinto, engatilho, escolha dedo, quem anda comigo, prossigo, em top tambor, do bulldoguinho, é um dois pra tirar, confiro, tô unido com os parceiros que eu admiro, se a união é perfeita, não tem mano metido a besta que enfrenta, que é a razão que os aliados consideram, o tempo não apaga, nem uma ventania leva. Atitude define quem tá na correria. Ladrão, sangue bom, dá fuga nas patifaria. É ter ideia pra trocar, não complica. Se inflamar, sem demora, vai sair de pina. Raciocina, comédia na TV, dá show, escandaliza, liga. Bandido bom é bandido morto. Pra ele a violência só acaba com a mãe solteira favelada, fazendo um aborto. O Brasil vai criar outro monstro pra fazer rebelião, cava túnel pra fugir. Inspiração vem do parede, nem do charada e nem pinguim. Leve como o vento, entra na mansão, leva tudo. Seu pitbull não intimida o vagabundo. Passa que nem fumaça na cerca elétrica do muro. Dá fuga e ganha o mundo. Chega aí, o momento é esse então. Se esquivar, tretar, o errado pelo certo. Vagabundo progressivo se torna fácil o que é considerado complexo. Cadeia psicológica, não tem a mim como detento. A qualquer instante, se cumpre a função, não é necessário, relento, adversário desse combate. Não me mantém refém através do rap lançado a Tereza. Fora do cerco, muralha, malandragem usada em prol a minha defesa. Do fundão do MADUKE. Sem bandidagem, excesso, apenas pra que eu permaneça em pé. Sobre a sociedade, o contraste que favorece o oposto. Do lado de cá, cê tá ligado que o bagulho é louco. O clima é quente, a queimadura ardente. Conturbação, a rotina do povo sobrevivente. Salve, aplauso, aos loucos de peleia. Marionete, que mova por si próprio, então. Caso contrário, prosperar, esqueça. É, lógica, normas, manter-se vivo, vivão. Alvos ambulantes, da mira dos porcos. Aí, manter-se distante, pois então, cuzão. É. Mantenha-se intacto, dê fuga dessa porra, não seja monitorado, não. É Zona Leste. Dê fuga dessa porra, não seja monitorado, então. Aqui quem fala é mais um guerreiro da periferia, que tem nojo do sistema e suas patifarias. É uai, o trem tá esquisito, aumenta a violência e o nosso povo em conflito. Minas Gerais, cadê a paz? Não ficou para trás. Corrupção, misérias, droga, vem aumentando cada vez mais. Dê fuga do sistema e das paradas erradas, pois uma mente aguçada vale mais do que uma arma. Pros parceiros, pras comadre, que ainda acredita. Lutar de um jeito certo em prol da periferia. Nossa cara é estudar, sem pagar pra vacilar. Sem dar chance pros gambé tentar nos enquadrar. E ainda damos um toque pros malucos ficarem espertos. Parem de fumar o neurônio e de te chavar nem o cérebro. Aqui não é Jesus, mas é a voz que alivia. Quer saber meu endereço? Lá do leste, casinha. Lá do